A sua rádio onde você estiver. A partir de agora, você vai ficar por dentro dos acontecimentos mais importantes das três fronteiras. Fique ligado. É hora de bater aquele papo inteligente, ouvir boa música em ótima companhia. No ar, Fronte, com Guilherme Wojtkowski. Fronte. Muito bom dia, você que está na sintonia da Transamérica Foz 104.5, transamericafoz.com.br. Hoje é sábado, 21 de novembro de 2015. Eu sou o Guilherme Wojtkowski, peço sua companhia até meio-dia com notícia, música, bate-papo, comentário do Jorge Pegoraro. Hoje vamos tentar também fazer uma programação inteligente, eu sei que não vai ser fácil. Ura! Teremos a Mulher do Gogre, a versão nacional. Ura! A polêmica dos vereadores, entrevista com o prefeito Reni Pereira, hoje aqui no Fronte Transamérica. Interaja conosco, eu espero sua participação pelo WhatsApp 88282828, Facebook Transamérica Foz, Twitter @TransaméricaFoz, nosso telefone é o 3028-2828. Daqui a pouco tem sorteio, já eu anuncio os detalhes, porque nós vamos agora para nossa linha de frente. Linha de frente. Foi aprovada na noite de quarta-feira, durante sessão extraordinária do Congresso em Brasília, a autorização de reforço no orçamento da União para que sejam feitas transferências pendentes de recursos aos estados e municípios no valor de R$331 milhões. Entre as transferências atrasadas, uma delas, no montante de R$241 milhões, refere-se ao pagamento dos chamados royalties pelas terras que foram alagadas para a formação do lago da usina de Itaipu. Os repasses aos municípios aqui da região estavam suspensos desde o mês de setembro, e a expectativa é de que sejam normalizados até o início do mês de dezembro. Fronte é notícia. Foi debatida na última segunda-feira em Foz do Iguaçu a regulamentação da lei que prevê a implantação das lojas francas nas cidades de fronteira, mais conhecidas como free shops. A reunião contou com a participação de representantes da Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu e também da Câmara Municipal, uma vez que a implantação das lojas depende também de uma lei municipal. Um dos principais entraves até o momento é a falta de regulamentação específica por parte da Receita Federal do Brasil, que ainda não emitiu a portaria regulamentatória. Um dos temores é de que a lei dos free shops venha a prejudicar o comércio iguaçuense e sua relação com o comércio dos países vizinhos, alterando as relações de consumo entre brasileiros, paraguaios e argentinos e prejudicando também as demais lojas que não terão direito à isenção dos free shops no território do município. Fronte é notícia. Os trabalhadores do transporte coletivo podem cruzar os braços nesta segunda-feira em Foz do Iguaçu a partir das 8 da manhã no TTU em protesto contra a decisão do Fortrans de acabar com a integração da tarifa para quem paga a passagem em dinheiro. Com a nova medida, somente quem paga a passagem com cartão terá direito a trocar de ônibus sem pagar uma segunda passagem. Os trabalhadores apontam que essa seria uma medida para forçar o passageiro a aderir ao cartão único e propiciar, no médio prazo, o fim do pagamento em dinheiro com a demissão de todos os cobradores. Fronte é polêmica. Foi aprovada em primeira discussão na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu a matéria de autoria do vereador Dilto Vitorassi, que amplia de 15 para 19 o número de cadeiras no Legislativo Municipal já para a próxima eleição. Dessa forma, ao ir às urnas, o eleitor iguaçuense deverá eleger 19 vereadores em 2016 ao invés dos 15 atuais. Vitorassi argumenta que, mesmo com o aumento na quantidade de vereadores, haverá diminuição nos gastos da Câmara com o pessoal, pois cada vereador terá direito a um assessor a menos, o que encolherá, de certa forma, a folha da Câmara. Entidades da sociedade civil posicionaram-se contra a proposta, que volta a ser analisada em segunda votação no mês de dezembro. Votaram a favor do aumento no número de cadeiras na Câmara Municipal de Foz os seguintes vereadores, hein? Anote aí. Dilto Vitorassi, Beni Rodrigues, Paulo César Queiroz, o Coquinho, Edílio Dallagnol, Darcy DRM, Paulo Rocha, Marino Garcia, Hermógenes de Oliveira, mais conhecido como Mogênio, Rudinei de Moura e Zé Carlos. Votaram contra os vereadores Gessane da Silva, Luiz Queiroga e Anis Gazaui. O vereador Newton Bobato não estava presente na votação devido a uma viagem agendada com antecedência. Já o presidente da casa, Fernando Duzzo, vota apenas em caso de desempate. O assunto é polêmico e gerou muita repercussão nas redes sociais, principalmente aí devido ao episódio, né, em que o vereador Dilto Vitorassi bate boca com a plateia e chama uma manifestante de burra. A filmagem foi exibida até mesmo em telejornais nacionais, como o Jornal Hoje da TV Globo, onde a apresentadora Sandra Nenberg fez um comentário lamentando o ocorrido. Ao longo do programa nós falaremos mais sobre esse tema, eu vou passar adiante esse comentário agora, porque aqui no Fronte quem comenta é o Jorge Pegoraro. Fala, Pegoraro. Jorge Pegoraro, bom dia. Bom dia, Guilherme. São quase 200 mil eleitores que não querem o aumento no número de vereadores na cidade de Foz do Iguaçu. Temos que barrar esta tentativa de enganar o povo, disse nas redes sociais um respeitado profissional da cidade. Nesta semana, novamente, um vereador de Foz do Iguaçu ganhou o noticiário nacional, negativamente falando, é claro. Afinal, não eram nossas cataratas do Iguaçu que encantavam turistas que aparecia nas cenas de televisão, mas sim um vereador usando palavras raivosas, sarcásticas e pejorativas a cidadãos que assistiam à sessão na Câmara de Vereadores e que protestavam contra a decisão de aumentar o número de vereadores dos atuais 15 para 19. O número de vereadores deve ser proporcional à quantidade de habitantes do município. A Constituição estabelece que em cidades de até 1 milhão de habitantes haja no mínimo 9 e no máximo 21 vereadores. A quantidade de vereadores de cada cidade é estabelecida pela Lei Orgânica do município. Nela, a Câmara Municipal estipula o número de vereadores que terá a cidade, sempre, é claro, respeitando os limites financeiros do município. Eu faço as leis para me beneficiar, assim tenho mais chances para me reeleger, ou seja, é a raposa cuidando do galinheiro. Os vereadores devem fazer a ponte entre a população e o prefeito, além de fiscalizar o trabalho do executivo. Em Foz do Iguaçu, pelo jeito que a coisa anda, vereador virou profissão. E das mais rentáveis, Guilherme. Altos salários, mordomias e excessivo número de assessores. Afinal, para que tantos? Fazem o quê mesmo? Várias entidades da cidade manifestaram coletivamente o seu repúdio às declarações, segundo elas, ofensivas feitas pelo vereador contra educadores e estudantes que estiveram presentes na Câmara naquela fatídica terça-feira, 17 de novembro. Aliás, dia para ficar marcado tristemente na história da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu. Onde está a Comissão de Ética da Câmara de Vereadores de Foz? Pense nisso comigo. Fronte Transamérica até meio-dia aqui em transamericafoz.com.br, 104.5 no seu rádio. E hoje tem sorteio, claro, né? Como todos os programas aqui na Transamérica. Você que gosta de ganhar prêmio, ou seja, todo mundo, né? Eu gosto de ganhar prêmio também, mas não ganharei porque estou aqui fazendo esse sorteio. Você pode concorrer hoje a um par de ingressos para fazer o passeio do catamarã no Lago de Itaipu. Passeio que tem várias opções, uma delas, inclusive, ali no horário do pôr do sol. Vale a pena mesmo fazer este passeio, que é um oferecimento do Complexo Turístico Itaipu. Para faturar esse par de ingressos, é muito fácil. Você pode ligar aqui na Transamérica 3028-2828, deixar seu nome e telefone. Pode também enviar uma mensagem aqui no WhatsApp da Transamérica Foz 88282828, nossa fanpage no Facebook Transamérica Foz e também o perfil no Twitter @TransamericaFoz. Você deixa ali sua mensagem com a hashtag EuQuero. Sorteio no final do programa de hoje, que vai até meio-dia aqui na Transamérica Foz. E lembrando aí, daqui a pouquinho, aí, a partir das 11 horas da manhã, entrevista com o prefeito Reni Pereira aqui nas ondas da Transamérica Foz. caminhar, eu de voltar atrás, querer sorrir, ir em frente e não poder. Porquê? Porquê? Quanto mais eu grito, menos ouvem, não querem ouvir. Quando acredito, não sinto vontade de chorar. Quanto mais eu sonho, tiram-me a vontade de viver. Mas eu não me calo, ninguém sabe o que fazer. Maltratados sem saber, nunca quiseram saber de mim. Porquê? Porquê? Porquê? Você está ouvindo Fronte na Transamérica. Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao programa Afogados, o talk show de perguntas e respostas mais inteligente da TV brasileira. E o nosso convidado de hoje já está na nossa cabine, que vai enchendo de água do Rio Boici, vai ficar todo molhadinho. Ele precisa responder de forma correta 4 perguntas antes que a água alague toda a cabine, combinado? Como é que é seu nome, desafiante de hoje? Luar, que nome diferente! Não é isso, não? Como é que é, Arnaldo? Arnaldo? Não? Como é que é? Bom, deixa pra lá, isso não faz a menor diferença. Qual que é a sua profissão, participante, que eu não entendi o nome? Vereador! Olha só que bacana, temos um vereador ali na cabine. Vamos começar então nosso show de perguntas e respostas. 4 respostas certas, hein? Você precisa de 4 respostas certas enquanto a cabine enche de água e já está enchendo. Vem aí a pergunta número 1. Que animal é esse? É uma fêmea, tem 4 patas, é da família dos equinos, mas não é um cavalo. Urra! Certa resposta. Próxima pergunta, enquanto a água vai subindo, já bate na bunda, hein? No futebol, a linha do impedimento também é conhecida como linha... Urra! Linha burra. Certa resposta. Pergunta número 3. Água já passando do umbigo. Palavra com 5 letras. Começa com B e termina com urra. Urra! Muito bem, mas essa era fácil. Agora, 4ª e última pergunta, com a água já chegando no pescoço. Defina a população da cidade com uma única palavra. Urra! Resposta errada, game over pra você. Se deu mal, hein, vereador? Água do Rio Boici subindo, subindo, subindo aqui no Afogados, o programa de perguntas e respostas que é de tirar o seu fôlego, e volta na próxima semana aqui no Fronte Transamérica. Fronte Investiga. Foz do Iguaçu acordou na última terça-feira com muita, mas muita água, dificultando o trânsito nas ruas e provocando prejuízos aos moradores das áreas mais baixas, especialmente em pontos como o Vale do Rio Boici, onde a água e a lama invadiram casas e empresas e trouxeram perdas materiais e transtornos. É fato, choveu muito nesta semana, choveu na terça, na quarta, teve temporal também na quinta, bem na hora de ir para casa ali no final do dia, né? Choveu tanto que a produção do quadro Fronte Investiga decidiu alugar um barco e averiguar. O que aconteceu nesta semana é normal? Será reflexo do El Niño ou do desequilíbrio climático global, também conhecido como aquecimento? Como sempre, recorremos a fontes alternativas, aquelas donas das respostas mais respondonas, das verdades mais verdadeiras, das inconveniências mais inconvenientes. Nossos especialistas, como sempre, não nos decepcionaram, quer dizer, decepcionaram um pouco, mas mesmo assim, algumas das respostas foram estarrecedoras. Fomos até uma aldeia Guarani não oficial em uma invasão não oficial da cidade, onde encontramos o ancião Pilinguaçu, pajé não oficial de uma tribo não oficial. Durante a conversa, ele nos ofereceu ervas não oficiais, as quais, oficialmente, nós não aceitamos. Tinha gente aqui na aldeia na seca. Aí nós fizemos a dança da chuva. Aí choveu? Até choveu, mas as meninas dançaram tão bem que agora não tem ninguém mais na seca. Nem nós, nem elas. Mas não era bem desse tipo de mulher que eu tava falando, né, pajé? Não, de chuva mesmo eu não sei. Sou pajé, não sou meteorologista. Sem desanimar com o primeiro fracasso e até estimulados por algo que o pajé colocou na erva que nós não provamos, fomos até a barranca do rio Boici, onde encontramos, e isso não pode ser simples coincidência, nosso velho conhecido, o operário que jura ter participado da demolição da segunda ponte e que diz também que o autódromo de Foz existe, mas é uma pista fantasma. Essa enchente é porque caiu muita água. Mas isso é meio óbvio, não? Muita água do céu. O que também é meio óbvio, não é? Teve menino brincando com fogo no barraco. Menino que brinca com fogo faz xixi na cama e alaga a casa. Pô, mas você nunca tem algo de produtivo pra falar? Olha ali. O supermercado foi feito em cima do rio. A gente podia levitar o mercado. A água passa por baixo e não alaga. Não é boa a minha ideia. Oh, joinha, hein? Enquanto isso, na televisão do Boteco da Esquina, o secretário interino de obras, Carlos Budel, explicava no programa Tribuna da Massa algo parecido com o que disse o nosso informante. O problema das construções que foram feitas em cima do rio e a necessidade de melhorar o escoamento nas pontes urbanas das ruas Santos Dumont e Antônio Raposo para que a água não acumule tanto na baixada. Uma das questões, porém, e isso até nós que sempre denunciamos a falta de estrutura e os problemas históricos no planejamento da cidade admitimos, é que realmente choveu muito ao longo dessa semana, especialmente na madrugada de terça. Vamos consultar com nossas fontes, pois se houve algum motivo especial para isso. Essa chuva toda, todas essas nuvens, isso foi para encobrir, esconder do radar. Esconder exatamente o quê? Naves. Naves alienígenas. Sobrevoando a cidade. E o que essas naves queriam? Abduzir. Abduzir pessoas? Não. Abduzir revistas. Das bancas. Revistas das bancas? Sim. Disseram que a Playboy vai acabar. Eles quiseram garantir exemplares antes que saia de circulação em dezembro. Peraí, mas isso aí é verdade mesmo? Das naves. Não, que nave o quê? Da Playboy. Vai acabar? Caramba, vou pra lá também. Você tá vindo junto também? Procuramos também um vereador da cidade, que não recebeu de maneira, digamos assim, muito amigável a abordagem da nossa equipe. Vereador, só um instantinho, você pode falar conosco sobre as enchentes? Não. Burros, burros, burros. Vereador, é só uma palavrinha. Burros, burros, burros. Mas vereador, o senhor é representante de quem, não é do povo? Dos burros, burros, burros. Excesso de chuva, excesso de lixo, construções irregulares, falta de planejamento urbano, dança da chuva, naves espaciais. Até quando Foz do Iguaçu continuará represada por esses fatores? Quer dizer, não pelos dois últimos, né? Por favor, né? Respostas para futuras edições do quadro Fronte Investiga. E mais uma vez explicando, né, como você sabe, a gente brinca, tenta fazer aqui uma abordagem diferente, mas a questão é realmente séria, né? E eu chamo atenção aqui para um detalhe, essa questão das enchentes pode ser encarada também como a questão da dengue. Se a gente for ficar parado esperando o poder público tomar alguma atitude, vai continuar alagando e só lá na frente, talvez, né, seja feita alguma das obras e intervenções necessárias. Claro que a gente não pode controlar a chuva nem o volume de um rio, mas algumas atitudes simples podem minimizar os riscos. Por exemplo, lixo. Sempre a questão do lixo, né? Não jogue lixo na rua, mesmo que não tenha lixeira por perto. Segure mais um pouco, faça o descarte correto. Não jogue móvel velho ou resíduo de construção em margem de rio. Pode ser que a sua casa não seja afetada, mas a casa de alguém, o comércio de alguém, pode vir a arcar com os prejuízos. E aquela história, né? Se nós mesmos não nos ajudarmos, quem que estará por nós? O poder público? O mesmo que aprova construir um prédio em cima de um rio empurrando o problema para as administrações que virão depois? Pois é, né? Faça a sua parte. Inclusive, ao votar direito, a cidade como um todo agradece. Tengo al sol sentado frente mío quemando los pies. Y yo aquí encadenado al fondo contra una pared. Hoy soñé que todo lo decente era inmoral. Y es inmortal el cuento de viejos misterios del amor. Y el corazón bombea adrenalina moviendo mis pies. Las huellas de mis pasos no se borrarán. No. Hoy soñas que nada. De un viejo amor y el corazón bombea adrenalina moviendo tus pies. Caos total, querés seguir andando pero tropezar. Semillas del mañana para bien o mal, sin saber si tendrán espinas o florecerán. Y el corazón bombea adrenalina moviendo tus pies. Caos total, buscando tus raíces te dejas llevar. América Pop. Ó, Hora do momento blá blá blá do programa de hoje, as mentiras que eles nos contam, né? No quadro que eu singelamente chamo de Engana que a gente gosta. E lembrando que ano que vem tem eleição para prefeito e vereador, né? Então é bom ficar ligado nessas noticiazinhas que volta e meia voltam no noticiário. E essa aqui é lá do começo do ano, do mês de fevereiro. Devolução de R$500 mil da Câmara para a Prefeitura possibilitará a reforma do Centro de Nutrição e instalação de farmácia popular no TTU em Foz. Nenhuma nem outra, né? Já estamos no final do ano e nem a precária casa do Centro de Nutrição foi reformada e nem a farmácia popular foi instalada no TTU. A alegação da Prefeitura no primeiro caso é que o imóvel do Centro de Nutrição não tem nem projeto que precisa ser refeito e isso acabou atrasando tudo. E já no que diz respeito à farmácia popular no TTU, a Secretaria da Saúde afirma que está fazendo adequações que, inclusive, estão bem demoradas, né? E essa aqui também é incrível, ouve só, ela é de 2008. Projeto vai transformar Foz do Iguaçu em área de livre comércio. Só de projeto com esse objetivo ou algo similar, já passaram uns 10 pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, sem que até agora nenhum tenha sido posto em prática por uma ou por outra razão. A bola da vez é o projeto que cria os chamados free shops nos municípios de fronteira, que ainda precisa de regulamentação por parte da Receita Federal e também de uma lei municipal para determinar como será o funcionamento. Por enquanto, nada muda no regime tributário aqui na fronteira. E não se esqueça, hein? Ano que vem, ano eleitoral tem mais. Pode chegar, pode falar. Engana que a gente gosta. E ainda no programa de hoje tem o quadro 7-1 da semana, com 7 notícias que são como gols da Alemanha na retaguarda do brasileiro, né? Notícias que não deveriam ter acontecido. Hoje no programa também vamos conversar com o prefeito de Foz do Iguaçu, Reni Pereira, daqui a pouquinho, a partir das 11 horas da manhã. Mas antes de nós irmos ao intervalo, eu queria pedir licença para você, até para quebrar um pouco o protocolo e tocar um funk aqui no Front Transamérica. Pode ficar tranquilo, tá? O funk é bem limpinho, fui eu mesmo que fiz. É claro que eu canto mal, né? A letra é ruim, mas que diferença faz? Todo mundo tá fazendo isso, né? Olha a qualidade do material que está por aí. MC Gui Guilherme apresenta a você o funk da professorinha. Preste muita atenção na letra que eu vou cantar sobre a professorinha que não sabe protestar. Ela é muito reclamona, não para de agitar. Calma aí, professorinha, o vereador vai te chamar de... Puta, vergonha! Que é isso, vereador? Você não pode insultar de... Puta, vergonha! Você chama ela de burra, mas é nós que vai dançar. Burra, burra, vergonha! De 15 pra 19 é o povo que vai pagar. Burra, burra, vergonha! Mas é porque nós merece, porque não sabe votar. Burra, burra, vergonha! De burrice em burrice, o barco vai afundar. Burra, burra, burra, burra, vergonha! Um abraço à professora Kátia, um abraço também ao vereador que proporcionou esse momento único, né, de humor involuntário. O problema é que eles até fazem as brincadeiras, né, mas os palhaços acabamos sendo nós no final desta história. Fronte Transamérica, até meio-dia. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica. América 10:33. Sua próxima parada está chegando. Vem aí, Rota 277. O seu pit stop nunca mais será o mesmo. Rota 277. Você na rota certa. Aguarde. Dias 27 e 28, viva uma experiência única. Visite as cataratas sob da lua cheia. Garanta o seu lugar nessa noite inesquecível. Ingressos R$32. Mais informações, acesse cataratasdoiguaçu.com.br ou ligue 3521-4442. Luau das Cataratas, dias 27 e 28 de novembro. Mais de 30 mil reais em promoções. Bingo por 3, painel da fortuna e ainda torneio de caça-níqueis. Os maiores prêmios numa frequência impressionante. Tente sua sorte no Cassino Iguaçu, em noites de magia, glamour e sofisticação. Cassino Iguaçu, em Puerto Iguaçu, ao lado da aduana, na Argentina. A sua rádio onde você estiver. Voltamos a apresentar Fronte, aqui na Transamérica. Estamos de volta à Fronte Transamérica até meio-dia aqui em 104.5 e também transamericafoz.com.br. Eu sou Guilherme Wojciechowski, muita gente aí reclamando, né, do bloco anterior. Ó, prometo que eu nunca mais vou fazer isso, tá bom? Nunca mais toco ou canto funk aqui na Transamérica. Daqui a pouco, a partir das 11 horas, tem entrevista com o prefeito Reni Pereira. E lembrando, né, que você pode participar aqui do Fronte, comentando os assuntos e também deixando seu nome para o sorteio. Hoje estaremos sorteando dois convites para o passeio do catamarã no Lago de Itaipu, um passeio belíssimo para ser feito ali no lago, um oferecimento do Complexo Turístico Itaipu. E para participar é muito fácil, né? Você liga aqui na Transamérica, 3028-2828, deixa seu nome e telefone. Pode mandar também uma mensagem no WhatsApp, 88282828. Transamérica Foz é a nossa fanpage no Facebook, @TransaméricaFoz, o perfil no Twitter, #EuQuero. Sorteio no final do programa de hoje, que vai até meio-dia, logo após ali o quadro, o 7-1 da semana. Fronte, notícias das três fronteiras. E a prefeita de Ciudad del Este, no Paraguai, reelegeu-se no último domingo após a realização das eleições municipais no país. Sandra Zacarias, que é do Partido Colorado, obteve cerca de 42% dos votos válidos, em resultado contestado pelos candidatos derrotados, que protocolaram ação na Justiça Eleitoral solicitando a nulidade do pleito. Teve até pancadaria ali em frente à Justiça Eleitoral em Ciudad del Este. O Partido Colorado venceu na maioria dos municípios, mas sofreu derrotas emblemáticas, como em Assunção, onde o candidato Mário Ferreiro, da oposição, derrotou o colorado Arnaldo Samanier. Já na cidade de Encarnación, no sul do Paraguai, o candidato de oposição venceu por apenas 11 votos de diferença. Fronte é notícia. E por falar em eleições, neste domingo acontece o segundo turno das eleições presidenciais na Argentina, com votação aí ao longo dos períodos manhã e tarde. São na disputa o governista Daniel Scioli, que é apoiado pela presidente Cristina Kirchner, e o opositor Maurício Macri, prefeito de Buenos Aires. Pesquisas de opinião pública divulgadas por meios de comunicação do país dão vantagem à oposição. Já na província de Misiones, no primeiro turno, o candidato governista foi o vencedor com grande diferença de votos. Fronte é notícia. O governo do Paraguai comunicou que está aguardando que o Brasil solucione os problemas ambientais e administrativos para dar início às obras da segunda ponte internacional sobre o Rio Paraná, ligando a região sul de Foz do Iguaçu ao município paraguaio de Presidente Franco. A expectativa do governo paraguaio é de que a obra tenha início mais tardar no segundo semestre de 2016. A segunda ponte entre Brasil e Paraguai está no papel desde o ano de 1992. Maravilhas daqui. E o nosso destaque desta semana no quadro Maravilhas daqui vai para mais um atrativo que você, morador de Foz do Iguaçu, municípios lindeiros e região fronteiriça, pode visitar de graça no fim de semana ou em qualquer outro dia do mês. O Ecomuseu de Itaipu, localizado ali na Avenida Tancredo Neves, região norte do município, próximo ao acesso à hidrelétrica de Itaipu. Criado em 1987, no espaço de um prédio que era usado anteriormente para o recrutamento dos trabalhadores que construíam a usina, o Ecomuseu foi um dos primeiros do mundo a adotar a denominação Ecomuseu, que é um termo que vem do francês e significa algo como museu sem paredes, dedicado ao território no qual está inserido. No atual circuito, que passou por recentes reformas, é possível conhecer exposições interativas sobre a história e também a natureza da região, bem como entender o funcionamento de uma hidrelétrica. Há também um mapa gigante da região do Lago de Itaipu, que não é, inclusive, muito recomendado para quem tem medo de caminhar sobre chão transparente, mas é muito legal, e exposições temporárias que destacam o trabalho de artistas locais e também internacionais. O O Ecomuseu de Itaipu fica aberto de terça a domingo, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Esse é o horário aí da última entrada, né? O museu fica aberto até 5h30, mas você só pode entrar até às 4h30 para ter tempo aí de conhecer todo o circuito. O ingresso deve ser retirado no centro de recepção de visitantes da usina de Itaipu, que fica ali no final da Avenida Tancredo Neves. Para os não residentes na região, a entrada custa R$ 5,00 a meia e R$ 10,00 a inteira. Residentes aqui na região não pagam nada para conhecer o atrativo. Outras informações você encontra no site turismoitaipu.com.br. Agenda Esportiva. Alessandro Cunhasque, bom dia. Bom dia, Guilherme. Começamos falando do Foz Cataratas, equipe aqui de Foz do Iguaçu, que representa o futsal iguaçuense, que no sábado passado acabou sendo eliminada do Paranaense na terceira partida da semifinal, perdendo lá para o Guarapuava. Mas a boa notícia para quem gosta de futsal é que a temporada não parou por aí, tem disputa agora dos Jogos Abertos? Tem sim, Guilherme. A equipe do Foz Cataratas começa na próxima terça-feira a disputa dos Jogos Abertos, fase final, modalidade futsal, lá na cidade de Francisco Beltrão, no ginásio Arrudão. Primeiro adversário será o Açaí. Aliás, as duas equipes já se enfrentaram 3 vezes na Série Ouro. O Foz Cataratas venceu todos os jogos. 11h30 da manhã o confronto está marcado. É a estreia da equipe iguaçuense, que contará com 2 reforços. O fixo Magrão, que jogou a temporada pela ACF de Cascavel. E também o Léo Costa, que defendeu a equipe de 2 vizinhos na Série Ouro. Esses dois jogadores vão integrar, então, a equipe do Foz Cataratas. Nos Jogos Abertos, o time iguaçuense ainda vai enfrentar na quarta-feira, 15h, o Marechal. Na quinta, o Ampere, às 10h. E aí finaliza a sua participação na primeira fase. Lembrando que os 2 primeiros e o melhor terceiro colocado avançam para a fase de quartas de final, que será disputado quinta-feira, sexta semi. E no próximo domingo, aí sim, acontecendo a decisão da fase final dos Jogos Abertos, modalidade de futsal. Falando também de futsal, vem aí a fase decisiva da Supercopa Transamérica. Definidos os jogos. Quartas de final, agora é só emoção, porque é mata-mata, quem perder tá fora. As 8 equipes já foram conhecidas, os 8 melhores classificados da segunda edição da Supercopa Transamérica de Futsal, e já está definido as datas e os horários dos confrontos. Próxima terça-feira, 19h30, no ginásio Costa Cavalcante, atual campeã, a Metalúrgica Raimundi, de São Miguel do Iguaçu, enfrenta o Flamengo, com transmissão ao vivo da Transamérica. 21h15, ainda na terça-feira, contra a Foz, pega a TR1. A continuação das quartas de final acontece na quinta-feira, também no Costa Cavalcante, 19h30, com transmissão Transamérica. Tem Matelândia e Padaria do Chiru. 21h15, Rodorriva, Araceba e Sapé Calçados Caia. Esses são os jogos das quartas de final da Supercopa Transamérica de Futsal. A partir de agora, a competição começa a funilar e nós vamos conhecendo quem avança para a semi e final da segunda edição da Supercopa Transamérica de Futsal. Outras informações do esporte de segunda a sexta, das 18h em diante, no Papo de Craque. É isso, Guilherme. Até lá. Grande abraço. Próxima segunda-feira, 18h, a gente vai estar repercutindo tudo isso. Lembrando que vamos estar acompanhando de perto a saída da equipe do Foz Cataratas, já para a cidade de Francisco Beltrão, que acontece na segunda. Foco total agora para a fase final dos Jogos Abertos do Paraná. E eu lembro que uma competição, já que não ganha tanta importância, mas que a partir dali, que vai ser o pedestal da equipe do Foz Cataratas para a próxima temporada. Então, muitos jogadores devem receber propostas nesses Jogos Abertos e muitos atletas devem receber sondagens investidas propriamente do Foz Cataratas. Então, a gente vai estar de olho em tudo isso. Começa a partir de segunda-feira. It's been 1 week since you looked at me. Cocked your head to the side and said I'm angry. 5 days since you laughed at me. Saying get back together, come back and see me. 3 days since the living room. I realized it's all my fault, but couldn't tell you. Yesterday, you'd forgiven me. But it'll still be 2 days till I say I'm sorry. Hold it, now I'll watch the hood wink. Does it make you stop, think? You'll think you're looking at Aquaman. I summon fish to the dish, although I like the shallot Swiss. I like the sushi, cause it's never touched a frying pan. Hot like wasabi when I bust rhymes. Speak like Leanne rhymes, because I'm all about value. Bert Kampfer's got the mad hits. You try to match wits, you try to hold me but I bust through. Gonna make a break and take a fake out like a sink and ache and shake out like vanilla. It's the finest of the flavors. Gonna see the show cause then you'll know the vertigo is gonna go. Cause it's so dangerous, you'll have to sign a waiver. Can I help it if I think you're funny when you're mad? Trying hard not to smile though I feel bad. I'm the kind of guy who laughs at a funeral. Can't understand what I mean, well you soon will. I have a tendency to wear my mind on my sleeve. I have a history of taking off my shirt. It's been 1 week since you looked at me. Threw your arms in the air and said you're crazy. 5 days since you tackled me. I still got the rubber bands on both my knees. It's been 3 days since the afternoon. forgiven me. And now I'll sit back and wait till you say you're sorry. Chinese chicken, you have a drumstick and your brain stops sticking. Watching X-Files with no lights on, with dollar maisons. I hope the Smoky Man's in this one like Harrison Ford. I'm getting frantic, like Sting and Pantrick. Like Snickers guaranteed to satisfy. Like Kurosawa, I make mad films. Okay, I don't make films, but if I did, they'd have a samurai. Gonna get a set of better clubs, gonna find the kind with tiny nubs. Just so my irons are always flying off the backswing. Gonna get into my Sailor Moon, cause that cartoonist got the boom anime babes that make me think the wrong thing. How can I help it if I think you're funny when you're mad? Trying hard not to smile, though I feel bad. I'm the kind of guy at a funeral, can't understand what I mean, you soon will. I have a tendency to wear my mind on my sleeve. I have a history of losing my shirt. It's been 1 week since you looked at me, dropped your eyes the size and said I'm sorry. 5 days since I laughed at you and said you just did just what I thought you were gonna do. 3 days since the living room, we realized we're both to blame, but what did we do yesterday? You just smiled at me, cause it'll still be 2 days till we say we're sorry. It'll still be 2 days till we say we're sorry. Transamérica. Historinha para passageirinho dormir. Filhinho, ó, dorme bem, descansa bem, que no domingo o papai vai levar você para passear de ônibus. Oba, papai, eu gosto tanto de andar de ônibus. Vai demorar bastante para passar, né? Vai, claro que vai. Se já demora para passar durante a semana, é claro que no domingo vai demorar ainda mais. Eu adoro ficar no ponto de ônibus, pegando sol, pegando chuva, sentado no banquinho de madeira do titio Paulo Rocha. No domingo a gente paga mais barato, né, papai? Não, filho, a tarifa domingueira acabou, não existe mais. A gente vai andar em ônibus novo, papai? Claro que não, filho. Me falaram que até tem ônibus novo pela cidade, mas aqui no nosso bairro até agora não chegou nenhum. Nós vamos andar, ó, de micro-ônibus, tá? Daqueles bem pequenininhos. Ai, pra onde foram os ônibus grandes, papai? Ônibus grandes, você fala aqueles ônibus articulados, com sanfona? Ou aqueles que eram rapidinhos, os ligeirinhos que paravam ali nos pontos só em formato de tubo, as estações? Esses aí, papai. Ah, esses aí foram embora muito tempo antes de você nascer, filho. Muita gente já nem lembra que Foz do Iguaçu teve disso. Mas olha, o importante é que a gente vai suar a camisa no ônibus. Oba! Adoro ônibus sem ar-condicionado, papai. Eu nasci aqui em Foz, eu gosto mesmo de passar calor. E quando chegar no terminal, como é que vai ser? Ah, no terminal? No terminal vai ser legal, filho, porque agora o terminal vai ser aberto. Aberto, papai? Que maneiro! Sim, filho, quem pagar a passagem em dinheiro não vai mais poder trocar de ônibus sem pagar uma segunda passagem. Vai ter que pagar de novo? Vai, filho. Agora, quem quiser trocar de ônibus vai ser obrigado a usar o cartão. A gente usa, papai? A gente usa, mas quem não usa... Quem não usa se ferrou. Que isso, filho. Não fala assim. Sem falar que todo mundo que estiver no terminal vai ter que entrar pela porta da frente. Aquela mais estreitinha, que só passa um passageiro por vez e passar a roleta de novo. Mas você gosta de passar a roleta, não gosta? Claro, papai. Toda criança gosta de passar a roleta. Então, com todo mundo entrando pela porta da frente, vai ter mais fila e o embarque vai demorar um pouquinho mais, mas não tem problema, né? Não, papai, eu adoro fila pra entrar no ônibus. E com o embarque demorando mais, a gente vai ter mais tempo pra curtir ali a paisagem do terminal. Oba! Adoro o terminal, papai, adoro! Viu só, filho? Então se ajeita bem na cama que o papai só vai ali pegar o livrinho pra ler mais uma pra você, tá bom? Oba, papai! Agora é outra história? É, filho, agora é outra história! Transamérica. Just Você está ouvindo Fronte na Transamérica. Fronte Transamérica, hora de conversar com ela, a mulher do Google, a versão nacional do buscador, mulher do Google, hoje mais perto do que nunca aqui da gente. Bom dia! Bom dia, Guilherme. Tudo bem com você? Um abraço a você e seus ouvintes. Então quer dizer que você aproveitou esses dias e veio fazer um passeio de carro aqui na cidade? Ha ha ha ha. Isso mesmo, Guilherme. Meu carro está passeando pelas ruas da cidade, fotografando tudo, registrando tudo. Puxa vida, como a cidade mudou. Exatamente, mulher do Google. Você passou de carro pela primeira vez por aqui em 2011, né? Captando aquelas imagens que estão lá disponíveis nos mapas, no chamado Street View, até hoje. Não foi um mapeamento completo, né? Porque na minha casa, por exemplo, você não passou. Não passei na sua casa? Claro que passei, Guilherme. Você ainda morava na rua Curitiba, na Vila Sevelha, lembra? Sim, mulher do Google, lá você passou, mas eu falo da minha casa de agora. Teve mapeamento só na avenida principal do bairro, não teve ali na rua que eu moro hoje, mas isso aí a gente resolve, né? Se eu te passar um endereço fora do ar, você dá uma passadinha por lá? Não precisa, Guilherme. Sou a mulher do Google. Sei seu endereço. E muito mais do que você imagina. É, mulher do Google, se não fosse você, se fosse um outro buscador estrangeiro vigiado pelos Estados Unidos, eu até ficaria preocupado com tudo que você armazena, mas como é você, nossa sabichona virtual preferida, eu fico mais sossegado, né? Ha ha ha ha. Sou uma robô camarada. Mulher do Google, algum recado para os ouvintes que, porventura, estiverem na rua quando seu carro estiver fotografando novamente a cidade aqui por esses dias? Se vocês quiserem, podem dar tchauzinho e fazer coraçãozinho com a mão. O mundo está muito violento. Fico feliz com demonstrações de afeto vindas de vocês, humanos. E nosso tempo hoje está curto, mas eu tenho perguntas para lhe fazer. Posso começar? Manda ver, amigo. Meus servidores são todo ouvidos. Alagamentos em Foz do Iguaçu. Nesta semana, na madrugada de terça, nós tivemos fortes chuvas na cidade. Mais uma vez, Foz do Iguaçu amanheceu com vários pontos alagados. O que eu quero saber é o seguinte, na calha do rio Boici, por exemplo, tem solução? Tem sim, Guilherme. Olhando aqui no mapa e nas minhas imagens de satélite, vejo que é preciso alargar o espaço para vazão de água nas pontes da rua Santos Dumont e Antônio Raposo. Não é uma solução definitiva, mas vai ajudar a diminuir a inundação ali na região da Baixada. E o que seria uma solução definitiva, mulher do Google? Definitiva? Puxa vida! Tem tanta construção irregular por ali que acho que só derrubando tudo. E a região ali da JK, que volta e meia fica alagada também, tem alguma solução para ali, mulher do Google? Ali é fácil, Guilherme. É só melhorar a drenagem e ampliar a capacidade da rede coletora. Mas sabe o que me preocupa? Mulher do Google também fica preocupada? Fico sim. Ha ha ha ha. O que me preocupa é que no histórico de busca dos engenheiros que projetam obras viárias em Foz e região, raramente eles procuram sobre técnicas consolidadas ou novas tecnologias para resolver esse tipo de situação. Nas redes das faculdades de engenharia também não. Ah, é? E o que eles procuram? Não posso dizer, Guilherme. Está na minha política de privacidade. Desculpe. Tudo bem, mulher do Google. A gente não só entende, como respeita você também. Posso fazer uma última pergunta? Claro, Guilherme. Adoro ser útil a você e seus ouvintes. Mega Sena acumulada, prêmio milionário, pode ser até de 170 milhões de reais, sorteio hoje à noite. Alguma dica para os pobres apostadores como eu? Antes de mais nada, Guilherme, você precisa saber que a probabilidade de ganhar na Mega com uma aposta de 6 números é de 1 em 50 milhões, 63.860. Ah, eu pensava que era de 50%, né? Ou sim, ou não. Ha ha ha ha. Gostei do seu pensamento binário. Nós, máquinas, somos assim. Ou sim, ou não. Ou sim, ou não. Mas, continuando com a explicação, sua chance é muito pequena, mas você pode tentar melhorar isso apostando nos números que são os mais sorteados. Opa, e começou a ficar mais interessante. Quais números seriam esses? Está com uma caneta, Guilherme? Pegando agora uma caneta, você, ouvinte que quiser dividir o prêmio comigo, pegue uma caneta também, porque a mulher do Google vai falar agora quais são os números mais sorteados na Mega Sena. Vamos lá! Os números mais sorteados são 4, 5, 33, 42, 51 e 53. Calma aí. 4, 5, 33, 42, 51 e 53. Confere. Isso mesmo, Guilherme. O problema, mulher do Google, é que se eu e todo mundo que está ouvindo agora fizer essa aposta, já vi que o prêmio vai ser menor até que o prêmio menor da Lotomania, né? Ha, ha, ha, ha. Boa sorte a você e seus ouvintes. Mulher do Google, muito obrigado pelo palpite, pela participação. Até a próxima semana. Beijinho. Fique com o pai. Mulher do Google, todos os sábados aqui no Front Transamérica. E ainda no programa de hoje tem o quadro 7 a 1 da semana, com notícias que simplesmente não deveriam ter acontecido, como por exemplo essa notícia aqui. Daqui a pouquinho, também na volta do intervalo, vamos conversar com o prefeito de Foz do Iguaçu, Reni Pereira. O programa Front segue até meio-dia aqui nas ondas de 104.5. Um intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica. Transamérica 10h56. Dias 27 e 28, viva uma experiência única. Visite as cataratas sob a luz da lua cheia. Garanta o seu lugar nessa noite inesquecível. Ingressos R$32. Mais informações, acesse cataratasdoiguaçu.com.br ou ligue 3521-4442. Luau das Cataratas, dias 27 e 28 de novembro. Sua próxima parada está chegando. Vem aí, Rota 277. O seu pit stop nunca mais será o mesmo. Rota 277. Você na rota certa. Aguarde. Mais de 30 mil reais em promoções. Bingo por 3. Painel da Fortuna. E ainda torneio de caça-níqueis. Os maiores prêmios numa frequência impressionante. Tente sua sorte no Cassino Iguaçu. Em noites de magia, glamour e sofisticação. Cassino Iguaçu, em Puerto Iguaçu, ao lado da aduana, na Argentina. Transamérica. A sua rádio onde você estiver. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. Fronte Transamérica até meio-dia aqui em 104.5 e transamericafoz.com.br. Lembrando que hoje estamos aí presenteando você, ouvinte da Transamérica, com um par de convites para o Catamarã, uma cortesia do Complexo Turístico Itaipu. E para participar é muito fácil, você interaja conosco pelo telefone 3028-2828. Ligue aqui na Transamérica, deixe seu nome e contato. Pode mandar também uma mensagem pelo WhatsApp 88282828. No Facebook, nossa fanpage é o Transamérica Foz, @transamérica. Foz no Twitter, hashtag Eu Quero. Sorteio acontece ainda no programa de hoje. Já temos aqui muita gente participando: a Ângela Sampaio, Angélica Maiara Bernardo, Paola Ramos, Michele Lemos, Eliane Castro Freire, Ivone Aparecida da Silva. Muita gente comentando através do WhatsApp. Fronte é notícia. E atenção, você que vai pegar a BR-277 aqui no extremo oeste do estado. Pelo menos até o meio da próxima semana, a rodovia continuará com um desvio no trecho entre os quilômetros 655 e 658, ali no município de Matelândia, uma alteração que é necessária para a execução dos trabalhos de duplicação da estrada e também de um viaduto no quilômetro 656 da BR-277. A recomendação da concessionária Eco Cataratas e da Polícia Rodoviária Federal é de que os motoristas reduzam a velocidade e redobrem a atenção quanto à sinalização. Fronte é notícia. A Companhia Azul Linhas Aéreas anunciou nesta semana que terá voos extras em Foz do Iguaçu durante os meses de verão, com um link direto aí entre a Terra das Cataratas e as cidades de Londrina e Florianópolis. A expectativa dos gestores do Destino Iguaçu é de que o sucesso das novas rotas possa estimular a companhia a torná-las permanentes. A lista completa de novos voos e frequências está disponível no site da Companhia Azul Linhas Aéreas. Fronte é notícia. O ministro do Esporte, Jorge Hilton, esteve em Foz do Iguaçu nesta sexta-feira para participar de reunião preparatória para o revezamento da tocha olímpica que vai passar pela Terra das Cataratas em 2016. Na sequência, o ministro seguiu até a usina de Itaipu, onde conheceu as instalações do canal da Piracema, usadas para treinos da seleção brasileira e também consideradas pela Federação Internacional de Canoagem como uma das 10 melhores pistas do planeta. Hilton conheceu também o projeto Meninos do Lago, que visa incentivar os esportes à vela com jovens das comunidades pobres de Foz e região. Fronte é notícia. Acontece no próximo sábado, no Hotel Carimã, em Foz do Iguaçu, o primeiro encontro da Juventude Sindical do Grupo Turismo e Hospitalidade, realizado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. O encontro, que é inédito, contará com a presença de trabalhadores entre 18 e 35 anos de idade de todas as regiões do país, vinculados a pelo menos 15 categorias profissionais do turismo. Cerca de 300 lideranças filiadas à Confederação já confirmaram presença no evento. Curtida da semana. E a curtida da semana aqui no Front Transamérica, nesta semana em que faleceu, né, aos 40 anos de idade, o neozelandês Jonah Lomu. Ele que foi um dos grandes nomes do esporte, navega até o Facebook, né, para destacar a fanpage Foz do Iguaçu Rugby, do time de rugby aqui da Terra das Cataratas. Rugby, que é um dos esportes mais populares do mundo, sendo considerado inclusive o esporte de maior projeção nacional em países como Nova Zelândia, Austrália, África do Sul e nações ali do Pacífico, também alcançando grande destaque em locais como o Reino Unido, a França e a nossa vizinha aqui, a Argentina. Nossos irmãos, inclusive, contam com uma das seleções mais competitivas do mundo, que por duas vezes já chegou a uma semifinal de Copa do Mundo, a última vez agora em 2015, no Mundial, que foi jogado ali na Inglaterra e foi vencido pela Nova Zelândia. Em Foz do Iguaçu, bem como em todo o Brasil, o rugby, que é um esporte olímpico, ainda engatinha, mas o time local, que consegue se viabilizar com o dinheiro dos próprios atletas, já conta com uma equipe feminina e disputa o paranaense da modalidade e também torneios internacionais aqui na região de fronteira. Os treinos do time, abertos até para quem quiser aprender a jogar, geralmente acontecem aos sábados no campo próximo à Delegacia da Receita Federal, ali na Avenida Paraná. O link para curtir a página do Foz Rugby no Facebook está sendo postado agora nas nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. É hora de bater aquele papo. É hora de entrevista aqui no Fronte. Recebo nesta manhã aqui no Fronte Transamérica a visita do prefeito de Foz do Iguaçu, Reni Pereira. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Pegoraro. Bom dia a todos os ouvintes da Transamérica. Jorge Pegoraro nos acompanhando também aqui no estúdio nesta manhã, nesta entrevista. Aliás, nesta semana não podemos começar a entrevista de forma diferente, a não ser tocando nessa questão das enchentes aqui em Foz do Iguaçu, né? Inclusive, você nos falava aqui fora do ar que até na sua casa houve problemas por causa da chuva. É, eu acredito que não só na minha, mas todas as casas que têm em calha devem ter tido esse problema, porque as calhas não aguentaram. Foi um grande volume de água, para você ter uma base. A expectativa de chuva de um mês inteiro ocorreu em um pouco mais de 2 horas. Então é muita densidade de chuva num curto espaço de tempo. E assim como as calhas não aguentaram, né, e na minha casa tive problema, e várias casas que tem, os rios são as calhas naturais da onde a água corre naturalmente. E aí houve um grande volume de água e naturalmente alguns gargalos aí da cidade, como o Boicio, que foi canalizado há muitos anos atrás, na região do São Luís, que foi retirado inclusive material, tinha uma olaria ali, e aí além de já ser uma baixada natural, que era um banhado, tiraram mais a camada de lama para fazer os tijolos e as telhas, e aí depois, o que seria natural de fazer uma recuperação dessa área, criminosamente, na época, se autorizou um loteamento. E aí é natural que toda vez que chova, dá uma inundação, quando chove um pouquinho mais. E o que é difícil, porque é numa bacia, não tem como você fazer uma drenagem. Você tem uma base, nós investimos aí desde o primeiro ano, mais de 10 milhões de reais para tentar solucionar alguns lugares históricos que davam enchente, como por exemplo no Jardim Primavera, que todo início de ano dava enchente e alagava, era 300, 400 famílias ali, algumas literalmente a casa ia embora com a enxurrada. E aí nós fizemos 4 pontes ali, e realmente nessa, mesmo com toda essa chuvarada, ali não deu enchente. Mas a água correu livremente ali, só que chega no Boici, não tem como você desmanchar um mercado que foi construído sobre o rio, hotéis que foram construídos sobre o rio, mais abaixo onde a água tem que fluir rumo ao rio Paraná, casas construídas sobre o rio. Então, é difícil você solucionar, até porque as pessoas querem uma indenização pela sua propriedade, porque foi autorizado no passado eles construírem sobre o rio. Agora, tem uma questão que precisa ficar destacada aqui, porque eu vi uma entrevista, inclusive, do Carlos Budel falando sobre esse tema. Aqui no centro, essa questão da Baixada do Boici, isso passaria por readequação de pontes também, ali na Antônio Raposo, na Santos Dumont. O que é que precisa ser feito ali? Não só pontes. Ali, inclusive, nós estamos tentando, junto ao Ministério Público, já faz mais de 2 anos, o rio Boici, ele chega um pouco ali acima daquela churrascaria La Cabana, ele começa a ser canalizado, passa por baixo daquele mercado e logo depois do mercado, apesar de ser canalizado, ele fica aberto a parte de cima. Então, funciona mais ou menos o seguinte, para o ouvinte nos entender. Imagina uma garrafa de 2 litros de água cheia, aí você vira ela para baixo. Se você colocar uma mangueira no bico dela, pode levar 10 metros essa mangueira que a água vai canalizar ali e vai sair lá na ponta. Porém, se você pegar essa mesma mangueira e num espaço de 30 centímetros, você fazer um cortezinho na metade da mangueira e depois mais para adiante deixar a mangueira indo, onde você faz esse cortezinho, a hora que a água sai de dentro do litro, ela vai explodir para cima. É o que ocorre ali. Quem quiser ver, dia de chuva, pode ver. A água chega, é canalizada por baixo do mercado, daí aqueles bueiros para o lado de baixo e onde ela é aberta, começa a jorrar a água para cima, porque a água ela não vai seguir ordenadamente e voltar a ser canalizada. Então, o que nós estamos pedindo junto ao Ministério Público já faz mais de 2 anos, e eu já expliquei isso para ele, inclusive sem recurso da Prefeitura, era para a gente pegar e canalizar inteiro, desde ali da altura do La Cabanha até lá na Antônio Raposo, porque daí, e aí nós faríamos algumas bacias de contenções mais em cima, a água não daria mais aquele problema. Agora o Ministério Público está achando, ainda está analisando, nós estamos esperando essa resposta. Tendência daqui para frente que tenhamos fenômenos naturais mais extremos, até pela questão do clima que a gente sabe que vem acontecendo. O seu mandato, especialmente, vem registrando vários fenômenos. Por exemplo, já na primeira semana teve aquela questão dos alagamentos aqui em Foz, agora chuva de granizo no Porto Meira. Como é que está, inclusive, essa situação do Porto Meira? Porque muita gente reclamou de demora na resposta ali. Como é que está atualmente a situação lá nas áreas afetadas no Porto Meira? Olha, a resposta envolve dinheiro, né? É engraçado que nem agora, eu estava ontem num evento com o ministro e todo mundo falando, olha, vamos pedir mais investimento, mas vamos pedir investimento da onde? Será que ninguém assiste TV, não está vendo que não tem dinheiro, estão querendo cortar até o Bolsa Família? E aí, quando veio esse advento do granizo, para você ter uma ideia, nós tivemos 15 mil casas atingidas. Nós já providenciamos, e o município, apesar de ser o ente mais fraco dos três, entre Estado e União, foi o que até agora mais aportou recursos. Nós já aportamos no advento do granizo de 7 de setembro mais de R$1 milhão. Mais de R$1 milhão que não estava previsto no orçamento e nós colocamos, comprando telhas. Nós compramos inicialmente 60 mil telhas, o governo do Estado comprou 15 mil telhas e o governo federal agora recentemente mandou aí para nós comprar em torno de 40 mil telhas. Mas só isso não é suficiente para cobrir as 15 mil casas. E aí nós buscamos a liberação do Fundo de Garantia, que também em teses daria aí para em torno de 60% das pessoas atingidas teriam direito a esse Fundo de Garantia, automaticamente elas comprariam suas telhas, mas tem muita gente que infelizmente não dá para atender. Nós fizemos um rol de prioridades, começamos com onde tem idosos, onde tem deficiente físico, onde tinha inicialmente mais de 4 filhos, depois vamos para 3, depois para 2, e naturalmente não dá para atender todo mundo, até porque tem uma boa gama de pessoas que foram atingidas ali que estão numa invasão, e invasão não tem como você colocar recursos públicos. Reni, em primeiro lugar, agradecer também sua presença aqui no programa Fronte, sábado. Falar também um ponto positivo, né, da cidade de Foz do Iguaçu. Nós estamos vendo aí a reforma do marco das três fronteiras. Como que você considera essa obra, a importância dessa obra para Foz do Iguaçu e como que ela está dentro do prazo? Como que você está vendo isso? Olha, a obra, depois de licitada, ela está até adiantada em relação ao cronograma. O que está fora do prazo é o prazo que nós demoramos para conseguir licitar e colocar em dia pelas tentativas de boicotes que vêm subliminarmente de alguns grupos que, apesar de publicamente defenderem o desenvolvimento da cidade, em qualquer tentativa de desenvolvimento como essa, que eu não tenho a mínima dúvida que aquele projeto daqui a 2 anos vai estar recebendo mais visitantes, que é o próprio Parque Nacional do Iguaçu, muita gente tentou, ou via contestando edital, outra hora dizendo, tentando boicotar, que o projeto não fosse à frente. E hoje o projeto está bem adiantado, tanto é que a expectativa é de inaugurar no dia 20 de dezembro a primeira fase, já começar a receber o turista, inclusive com a presença talvez até do ministro da Justiça, do governador do estado e de outras autoridades, porque ali é o que vai demonstrar não só para a sociedade de Foz do Iguaçu, mas também para o governo do estado e o governo federal, a otimização que nós podemos fazer do que nós temos de mais rico, que é os rios. Então, aquilo ali que era um espaço abandonado, que eram raros os turistas que iam lá por causa da segurança, que já estava sendo assaltado, já estava sendo utilizado por pessoas com tráfico e com contrabando, porque tem um porto praticamente natural ali, e agora totalmente revitalizado, vai ser com certeza um dos pontos mais bonitos do Paraná e do Brasil, e vai mostrar como nós podemos aproveitar esse potencial. Mais do que superar a burocracia, do que você demonstrar para grupos que realmente veem esse potencial, como foi o Grupo Cataratas, que ganhou essa concessão, é você ultrapassar não a burocracia, mas os boicotes velados de pessoas da cidade, de muitas vezes funcionários que não querem que a cidade realmente se desenvolva plenamente. Mas ali vai ser um marco, não só o nome marco, mas vai ser um marco de como a gente pode, através de parceria, desenvolver o turismo na nossa cidade, gerar empregos e principalmente transformar a nossa cidade em uma cidade mais bonita e mais atrativa do ponto de vista de investimento. E, na verdade, ali vai nos ajudar, porque desde que nós entramos, a todo ano nós estamos colocando uma novidade em atrativo. O primeiro ano nós conseguimos também, em tempo recorde, foi trazer o Museu de Cera para cá, que hoje já se consolidou com mais um atrativo, junto com a Catarata, junto com o Itaipu, junto com o Parque das Aves. Esse ano nós teremos o Marco já sendo inaugurado, e o ano que vem talvez mais um novo atrativo, que cada atrativo que você consegue deixar meio dia a mais o turista na nossa cidade é no mínimo aí alguns milhões de reais e centenas de empregos a mais que nós geramos na nossa cidade. Estamos conversando aqui na Transamérica com o prefeito de Foz do Iguaçu, Reni Pereira. Claro, você que é aqui da cidade reconhece a voz do Reni aqui na entrevista. Vamos falar aqui, você até comentou a questão de dinheiro, né? Não tem realmente como fazer uma administração pública sem a questão dos recursos. A prefeitura está passando por um processo de reorganização, vai mudar inclusive de endereço, como é que está essa questão? Todo dia você tem que apagar um incêndio, porque você administrar numa fase boa como vinha o Brasil, se era artificial ou não era artificial, não me compete a mim analisar, mas que o Brasil vinha aí com uma boa fase desde 2002, vinha, e agora recentemente nós tem uma base, nós estamos há 3 meses atrasados os royalties da Itaipu, que apesar da Itaipu estar repassando para a Secretaria do Tesouro Nacional, a Secretaria do Tesouro não repassa. Só aí dá 16 milhões. E você não consegue. Da onde que você vai tirar esses 16 milhões? Como o próprio 1 milhão de reais que nós utilizamos no advento do granizo, você tem que remanejar. Então, todo dia você tem que fazer uma organização. Agora, essa concentração dos serviços administrativos da Prefeitura num único local, mais do que uma economia, nós temos certeza que vamos otimizar o serviço, garantindo uma agilidade no atendimento ao cidadão de Foz do Iguaçu e uma facilidade também para que o próprio servidor público tenha condições de trabalho mais digno, então com um ambiente mais apropriado, e nós vamos ter economia não só financeira, mas economia também de recursos humanos, já que nós vamos otimizar no aspecto de segurança, no aspecto de burocracia, porque a pessoa vai fazer o protocolo e já vai andar no mesmo espaço. Hoje você tem uma base, protocolo, você protocola lá na Praça Getúlio Vargas, demora 3-4 dias, vai para a fazenda, manda lá pro Classic, o Classic manda para outro lugar, às vezes passa 15 dias tramitando sem chegar no despacho daquele que tem que fazer. Ontem mesmo eu fui procurado, e aliás, só vou preservar, é um empreendimento que deve gerar em torno de 400 a 500 empregos aqui no início do ano, e aí me procuraram para ver uma coisa simples, que é simplesmente um desmembramento de uma área onde vai ser edificado o empreendimento. E aí eu liguei para o secretário de planejamento e falei, olha, eu preciso de uma reunião com todas as pessoas envolvidas no processo de desmembramento, porque nós precisamos agilizar, porque senão daqui a pouco eles vão para outro local. E aí eu preciso agilizar dentro, no máximo, uns 3 dias. Isso porque tem exceção. Quando foi o shopping também, peguei o projeto embaixo do braço e fui no bombeiro e tudo e agilizei em tempo recorde. Então, tem exceções. Eu não faço isso por qualquer coisa. Mas quando é algo assim que é interessante... E aí, para minha surpresa, são mais de 10 pessoas que têm que se pronunciar num simples processo de desmembramento. Então, se eu não te chamasse eles para uma reunião, ia demorar mais de 2 meses. E não é só aqui. Esse dia saiu uma matéria no Brasil inteiro. A burocracia é muito grande. E com essa facilidade de estar tudo no mesmo espaço, nós vamos otimizar, porque não vai ficar 2, 3 dias passeando um processo. No máximo que ele vai sair é 100 metros para sair do protocolo até a secretaria, que é a destinatária. Esse prédio seria justamente aquele prédio ali que era da antiga Bordina, a JK? Isso, é ali que é para funcionar o centro administrativo, que mesmo com... Nós estamos com o projeto da construção da prefeitura nova, não teria como num primeiro momento você funcionar todas as secretarias juntas. Então a ideia é a prefeitura que nós vamos construir no centro cívico, ela ser feita em módulos, você vai modulando até você conseguir concentrar todos os serviços no centro cívico. Mas até lá, então hoje tem no Classic, nós temos... Na verdade, nós vamos condensar num único local praticamente 8 estruturas da prefeitura que hoje funcionam em locais diferentes. Você tocou no assunto do centro cívico, é uma área ali da cidade, ali próximo da Avenida Paraná, a BR-277, que eu observo que já vem sendo feitos alguns investimentos viários ali. A questão da Avenida Pedro Basso, chegando até a BR, a duplicação da José Maria de Brito. Como é que está o cronograma agora dessas obras aí? Até porque a José Maria de Brito, a gente observa que há vários trechos ali que não foram terminados ainda. Como é que está a previsão para essa parte da cidade, essas obras viárias que estão acontecendo ali? Ela ainda está dentro do cronograma, sofreu um pouquinho de atraso porque a contrapartida do município foi empenhada em royalties e faz 3 meses que nós não temos recurso de royalties. Então, logicamente, isso gerou um retardo na execução. Estamos esperando receber o royalty agora para colocar em dia e terminar, se possível, dentro do cronograma. Agora, o que é importante salientar, e aí não vai nenhuma crítica, até porque nós já estamos acostumados com... algumas colocações que são feitas no dia a dia, mas muitas pessoas entendem que parece que Foz do Iguaçu não é no Brasil, não é no Paraná e que a crise só existe em Santa Terezinha em diante. Então é bom lembrar, então as pessoas às vezes falam, está atrasado, mas vai perguntar por que está atrasado. Vai olhar, o empenho está em royalties, se eu não conseguir fazer o empenho, não paga. Se não pagar, a empresa não tem como tirar dinheiro. Da mesma maneira em relação a alguns compromissos na área de saúde que estão atrasados do governo federal e dá a impressão que é só Foz do Iguaçu. Então, ali realmente agora tem um leve atraso desses 3 meses que atrasou, não só ali, outras obras também, que todas as contrapartidas do município nós empenhamos em royalties. Como faz 3 meses que não vem o dinheiro de royalties, você tem que fazer uma opção. Ou você deixa para a coleta de lixo, que aí o problema seria bem maior, ou dá uma atrasada no cronograma de obras. Então você tem que fazer essa opção e nós fizemos a opção então em não interromper a coleta de lixo, até porque é um serviço mais essencial, ao meu modo de ver, que a própria obra, que mesmo sofrendo um atraso, será concluída. Questão da saúde aqui em Foz do Iguaçu, por exemplo, o posto de saúde do bairro que eu moro, ele atende agora só até 1h30 da tarde. É uma situação provisória? Como é que vai ser resolvido isso? Ela é momentânea. Nós fizemos o decreto por 90 dias porque nós, com a questão econômica, houve um reflexo direto na arrecadação do município e o salário dos servidores você não pode diminuir. Então, mesmo que eu não tivesse dado, como foi por 2 ocasiões na gestão anterior, 2 anos não deram nem 1 centavo de aumento, o funcionalismo público tem alguns direitos concedidos por lei, ascensão natural, que só pelo fato de ele estar na prefeitura, todo ano ele vai subir 1% ou 2%. E isso dá em torno de 3% de aumento natural ao ano, mesmo que, como ocorreu no passado, não na nossa gestão, que todo ano nós demos a correção da inflação e até um pouquinho de ganho. Mas no passado teve anos que não deram nada. Automaticamente ele 3% a um aumento da folha. E como houve um decréscimo da arrecadação, não a nível do ICMS, que essa teve um acréscimo, mas a nível federal, que é mais de 50% dos nossos recursos, automaticamente a receita ela não se comportou como a reposição dos salários. E aí nós atingimos o índice prudencial. E a primeira coisa que a lei determina é que você corte as horas extras. E aí nós tivemos que fazer para não prejudicar o serviço, tivemos que fazer um ajuste interrompendo as horas extras da hora de saúde. E aí, logicamente, tivemos. Mas antes nós tivemos o cuidado de fazer uma análise mais de 90% das pessoas que vão no posto de saúde, principalmente no calor de Foz do Iguaçu, vão nesse horário da manhã. Então, 10% da população é que terá que se adequar. E aí, nós tínhamos que realmente fazer uma opção. Nós corremos o risco, daqui a pouco, de não ter o atendimento a 90%, ou vamos tentar adequar esse atendimento desses 10% dentro do horário em que vai 90%. E aí, fomos pela opção de atender a maioria, prejudicando o menos possível. É lógico que certamente há um prejuízo, principalmente por parte de algumas pessoas que eventualmente têm um compromisso de manhã e só podiam ir no posto de saúde à tarde. Mas para garantir que essas pessoas não faltem a opção de atendimento para elas, cada região da cidade, todas as regiões, tem uma unidade que permanece atendendo até o final da tarde, como era normalmente. Para você ter uma base, apenas 7 ou 8 unidades é que tiveram a redução de atendimento. Falando especificamente dessa questão da saúde, né, a gente acompanha os debates sobre a questão da UPA e do PA do Morumbi. Há uma intenção de terceirização? A que ponto está isso? Vai avançar o projeto? Como é que está? Terceirizado já está. Essa discussão de terceirização ou não terceirização é mais política, e eu não nego, e também o que a população tem que saber, que nós temos uma forte resistência da oposição e até mesmo de funcionários da administração. A diferença é que eu respeito e tento levar da melhor maneira possível, que é um bunker de críticas políticas. Agora, a terceirização já é. Nós não temos quase nenhum médico, tanto na UPA e no PA, que são da rede. São todos chamamentos, são todos terceirizados. O que nós temos são enfermeiros que trabalham lá, e por conta de terem que receber hora plantão, alguns enfermeiros, que enquanto que o enfermeiro que foi concursado junto com ele às vezes recebe R$3.000 trabalhando num posto de saúde, alguns ali chegam a receber R$14.000, R$15.000 com a hora plantão. Na verdade, o que nós estamos querendo é criar um mecanismo de eficiência, em que se cobre resultado, se cobre eficiência, é fazendo uma parceria público-privado. Por quê? Como eu te falei anteriormente, nós tivemos que fazer um ajuste em toda a rede básica de saúde em virtude das horas extras. Por quê? Porque o nosso índice de comprometimento com o pessoal chegou no limite. Esses médicos que já são terceirizados, não são da rede, nós fizemos um chamamento, que trabalham na UPA e no PA, hoje, apesar deles não serem concursados, eles são computados como médicos no índice nosso de folha. Se for uma parceria público-privado, como nós estamos propondo, esse valor que nós pagamos dos médicos e mesmo aqueles, os enfermeiros que podem continuar, os da rede podem continuar trabalhando lá, eles são excluídos do nosso índice, fazendo com que daí sim, aquilo que você me falou, nós podemos ampliar a carga horária, fazer um novo concurso, colocar mais enfermeiros na rede básica, que é a nossa obrigação, e lá não tem condições de fazer parceria. Então nós excluindo aquilo que hoje já é terceirizado, porém nós temos a parte ruim da terceirização na UPA e no PA, que os médicos eles continuam sendo computados, apesar de serem terceirizados como se fossem funcionários do município, impactam nossa folha, através de uma parceria seriam todos excluídos, nós aliviaríamos aí em torno de 8% da nossa folha, e aí poderíamos fazer um concurso e colocarmos mais enfermeiros, mais médicos na rede, inclusive na própria rede básica. Todos os médicos, quase todos os médicos, eles são terceirizados também. Então essa discussão é mais uma discussão política de terceirização. No hospital já são todos médicos, todos eles, nenhum é concursado. Na UPA, na maioria dos médicos da rede também não são, já são todos terceirizados. Eu não fiz nada de novo, já era. Estamos conversando aqui na Transamérica com o prefeito de Foz do Iguaçu, Reni Pereira. E olha, você que está ouvindo a entrevista pode pensar que nós chamamos aqui o Reni para falar mal, né? Fazer perguntas complicadas, deixar o Reni em maus lençóis, mas a questão não é nem essa, né? São perguntas que normalmente a população está se perguntando a respeito da administração. E uma que eu tenho especificamente para fazer, eu venho falando disso há vários programas aqui, é a questão do transporte coletivo. Porque eu, como usuário do transporte coletivo, eu avalio o que vai acontecer agora neste domingo com a abertura do terminal. É o segundo maior retrocesso que nós temos nos últimos anos aqui na cidade. O primeiro foi a licitação, essa licitação desastrosa que foi feita, que hipotecou o transporte coletivo de Foz, e agora a criação de duas classes de passageiro, né? Quem paga com dinheiro não tem direito à integração, e o que paga com o cartão. Na sua campanha, até você falou da questão de melhorias no transporte. O que é que podemos dar de satisfação para a população que usa esse serviço? Bom, você falou bem, o pior retrocesso foi a licitação. E apesar de você ter, é bom a gente esclarecer, quem fez a licitação... Não foi do seu governo. Não foi, foi o governo Paulo McDonough. Uma licitação não é ruim, ela é muito ruim. E por força de contrato, tanto é que se você analisar, quando eu peguei a administração pública municipal, já era R$2,90 e poucos o valor. Eles tiveram no primeiro ano conseguido na justiça. E para o ouvinte nos entender, você mesmo sendo sucessor, você é obrigado a respeitar o contrato, senão teria multas faraônicas para a gente pagar e tem um contrato muito bem amarrado para isso, como foi o pedágio em relação ao Estado do Paraná. E aí a gente tenta, na medida do possível, tentar avançar. Essa crítica que você me faz, nós fizemos uma reunião ontem e eu pedi para o Budel que suspendesse por mais 15 dias essa integração, porque eu acho que é um avanço a integração. Ao invés de ser só integrado ali, você parar em qualquer ponto por uma hora e meia e poder pegar qualquer outro ônibus, isso aí eu vi há muitos anos atrás em Roma, a maioria dos países civilizados tem isso. É bom para o usuário, será bom para você. Mas daí tem a dica, mas e se eu quero pagar em dinheiro? E foi justamente por isso que eu pedi para o Budel suspender e chamar as empresas para buscar uma alternativa de dar essa opção de integração, mesmo se não for possível agora, mas 2-3 meses, que daqui a pouco o cobrador. E uma outra, é bom a gente falar com todas as letras, também temos o compromisso de, né, porque num viés, inclusive aqui falando do Vitorazzo, pois é, daqui a pouco vai dispensar todos os cobradores. Tem um compromisso que não dispensar cobradores. Então, se vai ter o cobrador, hoje nós temos, desde telefone, tem um monte de coisa pré-pago. Então, não dá para fazer o seguinte, você entrou lá, ele pergunta, escuta, você só vai pegar esse ônibus? Não, eu vou pegar outro. Não, então você compra um pré-pago aqui de uma passagem. Você dá o dinheiro para o cobrador e ele te dá o cartãozinho, você passa o cartãozinho e fica o cartão. Desceu dentro do ônibus, como acontece em outros lugares. Isso, então nós suspendemos, está suspenso até o início do mês de dezembro, para que eles apresentem uma proposta com um cronograma de implantar esse sistema de que aqueles que paguem com dinheiro também têm o direito de ser integrado. Daí, eu acredito que nós vamos estar, ao invés de ser mais um retrocesso, né, vai ser daí um avanço, porque mesmo aquele que vai entrar no ônibus e não tem o cartão, o turista, ele paga ali, R$3, ele compra o cartãozinho, ao invés dele só passar na catraca, o cobrador já dá para ele o cartão, ele passa, fica, ele desce no outro, por uma hora e meia ele enfia e já deixa lá o cartão. Então, nós suspendemos, não entra amanhã essa integração, deve entrar no início do mês de dezembro. Aí eu falei, mas por que você vai fazer a integração? Porque se eu não fizer, eles vão entrar na justiça e vão pedir danos, inclusive, porque isso faz parte do contrato, eu sou obrigado a cumprir. Então, o que, que nós estamos avançando? Eu ouvi os vereadores, ouvi agora, acabei de ouvir você, que apesar de ser um ganho para quem tem cartão, seria um prejuízo para quem não tem cartão, não teria o direito à integração. Então nós estamos tentando construir e avançar mesmo nisso aí. Daí eu acredito que nós vamos transformar o limão numa limonada. Nos moldes do contrato atual até, vamos tocar nessa forma, porque esse contrato realmente a gente sabe que ele é longo e é engessado. Nos moldes do contrato atual, o que é que a população pode esperar de melhorias para o transporte? A questão do ar-condicionado, por exemplo, o que é que se pode anunciar? Eu fiz um decreto dizendo que todos os novos ônibus, até para não exigir no para trás, porque tudo tem reequilíbrio. Eles falaram, se eu quer colocar, então é o seguinte, vai aumentar tanto o consumo, nós vamos querer a passagem a R$8 cada um. É simples assim. Aí o que, que eu fiz? Um decreto dizendo que os novos ônibus deverão vir com ar-condicionado. Aí eles me vieram com uma lei do Vilmar Andreolo dizendo que para instalar ar-condicionado nos ônibus em Foz do Iguaçu, o município teria que dar uma compensação financeira para as empresas, ou seja, teria que pagar. Quer dizer, é o que eu falava aqui também em relação a outras coisas de Foz do Iguaçu, que quando você dá uma enxadada, parece coisa assim do Arco da Velha. Aí, a primeira coisa que nós estamos fazendo é revogar essa lei do Vilmar Andreolo, porque senão é o seguinte, não adianta nada a gente dar com uma mão e tirar com a outra. Instala o ar-condicionado nos ônibus e vou ter que tirar de outra maneira, porque o município vai ter que pagar, não são as empresas de ônibus que têm que pagar. Então nós vamos revogar essa lei, já estamos encaminhando a revogação da lei, e aí vamos implantar principalmente nessas linhas mais longas, ou tentar dialogar com as empresas, fazer algumas linhas meio direto, porque também tem que, eles demonstram que se parar a cada 50 metros e abrir a porta, não tem ar-condicionado que aguente, teria que ser algumas que realmente você tem um distanciamento maior. Mas temos que dar o primeiro passo, porque se não der o primeiro passo, não vai nunca. O primeiro passo eu dei, que foi fazer um decreto exigindo ar-condicionado em ônibus novos. Daí já vieram com essa lei do Vilmar Andreolo, que nós vamos tratar de revogar, e aí a partir daí começar a negociação. Em algumas linhas, colocar até um dia chegar, quando substituir todos os ônibus, ter todos eles com ar-condicionado. Jorge Pegoraro, que apresenta no domingo Histórias e Memórias aqui na Transamérica, tem uma pergunta bastante especial dessa área para falar, né? Exatamente, Guilherme, aproveitando aqui, né, a presença presença ilustre aqui na nossa Transamérica do prefeito Reni Pereira. Prefeito, nós temos um programa aos domingos pela manhã que chama-se Histórias e Memórias. E dentro desse programa nós temos um quadro que sempre perguntamos aos nossos entrevistados, né? Se ele gostaria de ver um museu na cidade de Foz do Iguaçu. Um museu municipal mesmo, um museu no centro da cidade, um museu não só para turistas também, né? Mas para a população local, para estudantes, enfim. E até sugerimos alguns locais, né? Por exemplo, o próprio prédio da Prefeitura Municipal hoje, o prédio da Fundação Cultural, ali o antigo Gresf, né? O aeroporto, enfim. É uma atividade que o programa traz de novidade aqui para Foz do Iguaçu. Eu sei que o senhor tem alguma novidade quanto a esse assunto de museu. O senhor poderia adiantar para nós do programa Histórias e Memórias? Só se me permitir antes, Pegoraro, só para concluir o assunto transporte, dizer que nós completamos em 2014, o ano passado, 100 anos. Mas a impressão que nós temos é que a cidade começou em 2013 na minha administração. E o que eu estou tentando é solucionar, e estamos solucionando, problemas históricos da cidade. Mas já desde a campanha, quando eu me candidatei para prefeito, desde a campanha eu já percebia que eu mesmo nunca tendo sido prefeito, as mazelas da cidade se atribuíam a mim como candidato. E não tive um dia de pausa, nem por parte de uma parte da imprensa, nem por parte da oposição, mas agora aos poucos eu estou percebendo que a população está vendo o alcance que nós estamos fazendo em algumas coisas da cidade, como na questão da mobilidade, das avenidas, do próprio transporte, os avanços que estamos fazendo, trazendo essa inovação da parceria, do marco, dos atrativos, e agora na área de saúde também, demonstrando que não existe mágica sem dinheiro, e agora entrando nessa questão de museu. Uma cidade que nem Foz do Iguaçu, turista, que recebe milhões de turistas, e eu tenho certeza, muita gente fala em 1,5 milhão, 2 milhões. Foz do Iguaçu recebe hoje mais de 5 milhões. Porque essa visitação de 1,5 milhão é só no Parque Nacional, é só no, né? Parque. Agora, eu tenho amigos que vêm 20 vezes para Foz do Iguaçu e uma dessas vezes vão na Cataratas. Exatamente. E vem todo ano a Foz do Iguaçu, 2 ou 3 vezes. Pessoas que vêm. Por isso que eu falo sem medo de errar, que ali no Marco das Américas, o antigo Marco das Três Fronteiras, terá muito mais visitantes do que no Parque Nacional, porque ali, toda vez que o turista vier em Foz do Iguaçu, ele irá lá. Pode ter certeza. Então ali vai ser o termômetro de quantos turistas nós temos na cidade. E aí uma cidade do Porto de Foz do Iguaçu não tem que ter um museu, tem que ter vários. Temos que ter um para resgatar a história daquelas pessoas que são os verdadeiros heróis, os pioneiros. Temos que ter um museu, de repente, para contar a saga de toda essa região aqui, que inclusive estamos falando com a Adele para parte de resgatar a história da civilização que existia aqui antes dos espanhóis, antes dos colonizadores portugueses, que era a República Guarani, Teocrática, que tinha em Guaíra, que passaram aqui para ir para o Rio Grande. Você falou aqui da questão do Gresf. Prédio histórico, do, né? Gresf, eu fui procurado por um grupo que existe, a iniciativa privada, e aí vamos antes dizer o seguinte, abençoar com essa água que você me deu para beber assim, porque daí tem aqueles da teoria do quanto pior, melhor, que daí vão dizer, não, mas PPP. É parceria, realmente, que o pessoal quer fazer ali um museu da aeronáutica, trazer aeronaves antigas, mais um ponto de visitação com dinheiro e parcerias. Inclusive, teatro. Nós temos pessoas da iniciativa privada que querem fazer um teatro aqui através de parceria público-privada. Ah, mas isso é pecado, não. Então, o melhor é não cometer o pecado e ficar 100 anos sem ter um teatro, sem ter uma valorização das pessoas. E aí nós estamos num processo de extinção da Foz Habita, e digo por que está em extinção. Porque nós tivemos um grande programa habitacional, que é a Minha Casa Minha Vida, que em Foz do Iguaçu, o Foz Habita era o agente que cuidava de fazer o cadastro, fazer as parcerias. E isso praticamente só não vê quem não quer, que não vai ter mais. E nós podemos criar um departamento de habitação dentro da prefeitura, do que ter lá mais uma estrutura com engenheiro, com advogado, com contador, para cuidar de 30, da arrecadação dessas casas, e a gente pode fazer isso. E aí, nesse sentido, nós temos um prédio histórico bastante ali na frente. Bonito, né? Um prédio bonito, que nós já destacamos ele também no nosso programa. Nós gostaríamos de restaurar aquele ali e fazer uma homenagem aos pioneiros. Museu do Centenário, e aí, nesse centenário, nós faríamos estrito aquele museu à história de Foz do Iguaçu, para ser... Se o turista quiser ver e verá, mas também para as nossas crianças visitar e ter um local, o conhecimento vivo da nossa história. Na frente da prefeitura, onde foi a primeira Câmara Municipal, que é um prédio que apesar de já parecer velho, ele é moderno. Ele foi concebido ali naquela fase do Niemeyer, esses prédios de concreto. É, mas é símbolo de uma época e já é, foi a primeira Câmara Municipal. É, nós estamos nesse conceito de levar todos a parte administrativa lá para esse centro administrativo. Ali seria um museu propriamente dito, para turistas, para tudo mais. E aí tem essa negociação também com o GRESF, o prédio onde funciona a prefeitura também será só para eventos oficiais, receber autoridades, porque tendo uma prefeitura nova no centro cívico ali, agora pasme você, tudo isso que você falou ali é um prédio histórico, nós não temos a lei do tombamento. Então o primeiro passo que nós queremos fazer e já está praticamente pronta é a lei do tombamento, para tombar não só ali, mas vários prédios. Recentemente nós vimos destruir aí o primeiro hotel da cidade. Aí diz, por que não for lá e proibir? Que jeito? Se não tem lei para proibir? E aí nós estamos fazendo a lei de tombamento para tombar alguns prédios e aí a partir daí a gente pelo menos ninguém mexe. Se não melhorar agora, pelo menos não derruba como derrubaram alguns prédios recentemente na nossa cidade. Então podemos aguardar do prefeito Reni Pereira esse compromisso de trabalhar em prol da história de Foz do Iguaçu no seu centenário. Não, o compromisso você não pode, porque esse compromisso eu já tenho de muito tempo, eu já estou trabalhando, pode comprovar a efetivação. E o primeiro passo para a efetivação é a lei do tombamento. O segundo são essas duas que não dependem de ninguém, que é ali na Foz Habita, quer dizer, depende da Câmara aprovar a lei de incorporação do Foz Habita, mas nós já estamos encaminhando nesse sentido, ali para o Museu dos Pioneiros, inclusive nós temos material já, a história para contar ali, e aí tão logo também remanejamos a Procuradoria, aquele espaço na frente da Prefeitura para outro museu. Nós falamos aqui com o prefeito Reni Pereira, vou passar a palavra aqui para o Guilherme também para as considerações finais, mas nós agradecemos aqui de antemão, prefeito, a sua participação aqui nos programas Fronte Transamérica e Histórias e Memórias de Foz do Iguaçu. Agradecendo a presença do prefeito Reni Pereira aqui na Transamérica, e eu lembro muito bem que inclusive numa rádio aqui da cidade, quando você entrava ali, você fazia o sinal da cruz, né? Eu quero dizer que esse não é o caso, Reni. Estamos aqui com portas abertas, sempre que necessário esclarecimentos da administração pública, fique à vontade também de utilizar este espaço. Olha, Guilherme, eu quero agradecer a vocês, e não é o caso de fazer o sinal da cruz, é que na verdade, até conhecendo um pouco da nossa pré-história aqui, eu dei um livro agora da a República Teocrática Guarani lá para o Adélio Demeter, para ele justamente recompor essa cenografia do Guairacá e tal. E aí tem uma história muito interessante de um jesuíta, que quando os índios cercaram ele lá para... E era flechado e tudo quanto é lado, e os índios fazem aquele griteiro quando eles faziam aquela greve, tal, tal, tal, tal, e eles esperavam a reação. Aí o jesuíta simplesmente falou, não, deixa eles atacar, deixa eles chegar, só ficaram quietos, simplesmente dali a pouco os índios bateram em debandada, falaram, o que está acontecendo? E a minha tática é o seguinte, eu não posso me dar o luxo e nem gastar energia respondendo algumas mediocridades, inclusive alguns que vêm através da imprensa. Então é uma má vontade danada, por exemplo, a culpa do granizo é do Reni, a culpa da enxurrada. Aí não, estava fazendo matéria que acabou lá. E realmente acabou. Se você pegar a matéria que já deve ter arquivado, eu fiz a matéria que acabou o alagamento na área do Jardim Primavera, realocamos, e ali nunca mais vai dar enchente. Eu não falei da Boici, até porque no Boici, ali tem que arrancar toda a avenida, tem que refazer o rio, como eu falei aqui. Então, milagre só Jesus Cristo. E o que é interessante, que as pessoas que tiveram por 20, 40 anos, a oportunidade de fazer, no mínimo a metade do que eu estou fazendo, de obra de infraestrutura na cidade, e não fizeram, me atribui como se fosse, e a imprensa vai nesse. Então, mas eu estou fazendo que nem esse padre jesuíta. Deixa eu tirar as flechas, porque graças a Deus, eu acredito que a melhor coisa que a gente tem é a obra visível. Quando o Pegoraro me fala aqui o compromisso, não, me aguarda é a ação. O compromisso eu já tinha quando eu fui candidato de fazer um resgate dessa nossa história. Então vamos aguardar a consolidação da ação. E aí as obras estão acontecendo aí no município, algumas obras que vão realmente dar um fluxo de desenvolvimento. E aquilo que é possível fazer mesmo na crise, e as pessoas não podem comparar uma realidade econômica de 8 anos que nós tínhamos de bonança no Brasil com a realidade hoje. Então é incrível que as pessoas pensem que a crise econômica só acontece da Baixada do Leão para cima. E as pessoas até podem pensar isso, mas eu acho que os meios de comunicação comunicar em verdades É uma falta de prestação de serviço, mas infelizmente é assim que a roda gira. Eu não posso perder tempo. Eu vou continuar recebendo as flechadas e continuar trabalhando e com certeza deixando uma Foz do Iguaçu bem melhor do que eu encontrei. E bem melhor em sentido de criar soluções de caráter definitivo para aqueles problemas que nós abordamos. Vai resolver todos os problemas de Foz do Iguaçu? Olha, o meu nome é Reni Pereira, não é Jesus Cristo. Jesus Cristo, graças a Deus, tem me dado muita força para enfrentar os problemas de Foz do Iguaçu. Mas não é ele que está administrando a cidade. E talvez nem se fosse ele, com as demandas que surgiram nessa cidade, as demandas represadas, talvez nem ele conseguisse resolver a ponto do que algumas pessoas e alguns órgãos de comunicação querem que você resolva. Entrevista com o prefeito Reni Pereira, que estará disponível na íntegra daqui a pouco no site transamericafoz.com.br. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica. Transamérica. Transamérica 11:40. Mais de 30 mil reais em promoções. Bingo por 3, painel da fortuna e ainda torneio de caça-níqueis. Os maiores prêmios numa frequência impressionante. Tente sua sorte no Cassino Iguaçu. Em noites de magia, glamour e sofisticação. Cassino Iguaçu, em Puerto Iguaçu, ao lado da aduana, na Argentina. Dias 27 e 28, viva uma experiência única. Visite as cataratas sob a luz da lua cheia. Garanta o seu lugar nessa noite inesquecível. Ingressos R$ 32. Mais informações acesse cataratasdoiguaçu.com.br ou ligue 3521-4442. Luau das Cataratas, dias 27 e 28 de novembro. Sua próxima parada está chegando. Vem aí, Rota 277. O seu pit stop nunca mais será o mesmo. Rota 277. Você na rota certa. Aguarde. Transamérica. A sua rádio onde você estiver. Voltamos a apresentar Fronte, aqui na Transamérica. Fronte Transamérica até meio-dia aqui em 104.5 e também transamericafoz.com.br. Atenção, em últimos instantes, para você participar do sorteio que estamos fazendo aqui no programa. Estamos sorteando dois convites para o passeio do catamarã no Lago de Itaipu, um oferecimento do Complexo Turístico Itaipu. E para participar, muito fácil, hein? Últimos instantes agora, 3028-2828. Ligue aqui na Transamérica, deixe seu nome e telefone. Mande também uma mensagem pelo WhatsApp 8828-2828. Transamérica Foz no Facebook. Facebook é a nossa fanpage, arroba Transamérica Foz no Twitter. Você deixa ali sua mensagem com a hashtag Eu Quero. Sorteio daqui a pouquinho, hein? Última chance, participe! Olha, nessa semana em que tanto se falou da questão do terrorismo, nós vamos tocar uma música exatamente da banda que estava no palco do Café Bataclan, em Paris, no momento em que atiradores fizeram o mais sangrento dos ataques. É a banda estadunidense Eagles of Death Metal, cujo nome é irônico, né? Uma brincadeira, bem como várias das letras do grupo, que faz uma linha do rock brincalhão, mas às vezes também toca em temas sérios, como nessa música aí que a gente vai ouvir agora, chamada Save a Prayer, com esperança de paz, né, e harmonia entre os povos e evitar, né, o que se transformaria em uma nova guerra mundial. Nós vamos ouvir a música daqui a pouquinho, 7-1 da semana aqui na Transamérica. On your windowsill. todo o Brasil. Transamérica. Melô do 7-1. Conheci uma alemãzinha que veio do sul pra dançar o tchan e meter 7-1. Fez em cima, fez embaixo, virou mineiraço. E na amarelinha, deu uma sambadinha. Agora a Alemanha mostra pra você a dança do 7-1 que pegou de uma vez. Bota a mão no joelho, dá uma baixadinha, vai levando gostoso, balançando a bundinha. Bota a mão no joelho, dá uma baixadinha, vai levando gostoso, que agora é 7, 7, 7, manhinha. Agora é 7, 7-1 na poupancinha. Chegou a hora! A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7, 7. 7-1 da semana. 7-1 da semana, aquele momento massacre, né, em que a gente recebe aí notícias, relembra notícias que não deveriam ter acontecido, enfim, aquelas notícias que a gente leva no lombo ao longo da semana, assim como a seleção do Felipão levou 7 da Alemanha na semifinal. Enfim, sem mais delongas, vamos começar o massacre. 1. É uma semifinal. Escanteio cobrado na ponta direita, ele curva para a área. Emendado, entrou! Müller, da Alemanha! Sem marcação, ele botou a bola no barbante. E quando você achava que não se surpreenderia com nada mais vindo da Operação Lava Jato, o jornal Estado de São Paulo divulga que a compra da refinaria nos Estados Unidos pela Petrobras em 2006 pode ter rendido propinas entre 80 e 100 milhões de dólares. Pois é, as revelações foram feitas pelo novo delator do escândalo, o ex-funcionário da área internacional da Petrobras, Agostinho de Mônaco de Carvalho. O ex-presidente da empresa, Sérgio Gabrielli, nega que a compra da refinaria tenha servido para saldar compromissos políticos. 2. Bola pra Miller, apontou, atirou, defendeu o goleiro, apontou, atirou e entrou. Da Alemanha! Close, camisa número 11, Marcos II. Gol das mineradoras. Nada mais do que 11 dos 19 deputados indicados para compor a comissão que vai investigar o rompimento das barragens de mineração em Mariana, cidade histórica ali de Minas Gerais, receberam doações da empresa Vale em suas campanhas de eleição para o Congresso. Outro detalhe importante aí, hein? Dos 49 deputados que participam das comissões que envolvem, de uma forma ou de outra, o tema mineração, 36 deles, de 49, 36, 36 deles tiveram parte de suas campanhas financiadas por mineradores. Entendeu agora por que que as coisas simplesmente não vão pra frente lá em Brasília? 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. Patas pra que te quero. Durante a visita à China, a ministra da Agricultura, Katia Abreu, captou para o Brasil uma proposta interessante e ao mesmo tempo inusitada. Investidores chineses têm interesse de importar até 1 milhão de jumentos por ano aqui do Brasil. Convenhamos, né? Jumento é o que não falta por aqui. Sem ofensa, ok? Estou falando só dos quadrúpedes. 4. Meu procurou, atirou, entrou! É o quarto gol, uma chinelada. O governo do Paraná anunciou nesta semana que pretende vender 61 imóveis supostamente sem uso pertencentes ao estado e arrecadar com isso cerca de 100 milhões de reais. O problema é que a maioria dos imóveis está em uso sim, Um deles, por exemplo, em Balsa Nova, é a sede de um abrigo para menores mantidos pela prefeitura local, o único abrigo ali de todo o município. Outros tantos encontram-se utilizados por prefeituras e entidades em contratos que o governo aparentemente esqueceu, né? Papelada antiga. Enquanto isso, enquanto teoricamente sobra imóvel, o Estado segue gastando todos os meses milhões em aluguéis em várias cidades. 5. De novo fácil, fácil aos 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. E aí você preenche sua declaração do imposto de renda, né, e decide repassar parte do imposto para o Fundo Estadual da Infância e da Adolescência. Uma atitude muito legal, né? Você envia ali a declaração, o dinheiro chega para o fundo e o que acontece? O que o governo do estado faz? Usa uma brecha, pega os 360 milhões de reais obtidos, joga no Caixa Geral do Estado e tenta utilizar para outras coisas. Tenta, porque felizmente o Ministério Público questionou o remanejamento e conseguiu aos 45 do segundo tempo garantir que os recursos continuem com o Fundo da Infância e da Adolescência. Isso é pior que pegar pirulito de criança, não é não? 6. Montou, virou a bola esparada e entrou! Schürrle! É o sexto gol da Alemanha! Tapira é um município que fica no noroeste do Paraná, mas não parece, viu? Tanto que a cidade tem mais de 200 imóveis que pertencem legalmente não ao governo do Paraná, ao governo do Rio Grande do Sul. Não entendeu? Pois é, nem o governo gaúcho entendeu. O fato é que a prefeitura de Tapira entrou com ação contra o estado do Rio Grande do Sul, buscando reverter essa situação e regularizar as áreas que hoje são ocupadas por escolas, casas e até mesmo um estádio, obviamente, aqui no Paraná. O caso está tramitando na Justiça Federal. 7. Olha a descida, o chutão entrou. Brasil 0! E deu até em rede nacional, né? Na sessão de terça-feira, na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, o vereador Dilto Vitorassi bateu boca com manifestantes durante a votação da matéria que amplia de 15 para 19 o número de vereadores na Terra das Cataratas. Vitorassi disse que seu projeto reduz custos ao cortar o número de assessores e questionou a inteligência de uma professora presente, chamando-a de burra, burra, burra. Áudio que você já ouviu aqui, inclusive, né? O comentário da apresentadora Sandra Annenberg, do Jornal Hoje, foi enfático. Que nível, né? Foi exatamente o que ela disse lá no Jornal Hoje. Pois é, a gente brinca, a gente ri, mas... é coisa séria, que papelão, hein? Já pintamos o 7, agora vamos ao Gol do Brasil! Ufa! Entrou na área, driblou Boateng, pode marcar, tirou, entrou! Gol do Brasil! Oscar, aos 45 do segundo tempo! E a economia geralmente anda nos trazendo notícias ruins, mas pelo menos nesta semana temos algo para comemorar. Números divulgados pelo IBGE e também pelo IPARDES, o Instituto Paranaense de Estatística, colocam o Paraná como a quarta maior economia do país, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No ano de 2013, utilizado como base para o estudo, o PIB paranaense cresceu 5,6%, acima, portanto, da média nacional de 3%. De cada R$1.000 produzidos em riqueza no Brasil, 63 foram gerados aqui em terras paranaenses. Já o PIB per capita do Paraná foi de R$30.200, sexto maior PIB do Brasil, embora estejamos ainda, claro, com aquele problema histórico, né, das desigualdades, principalmente em cidades que tiveram crescimentos populacionais desordenados, como é o caso aqui de Foz do Iguaçu. Chegamos ao final do programa de hoje, não sem antes anunciar, claro, o resultado do sorteio, né, de um par de convites para o Catamarã, cortesia do Complexo Turístico Itaipu, e a vencedora participou conosco através do Facebook. O nome dela, Alexandra Precinotti. Estaremos entrando em contato com você a partir de agora para que você saiba aí como resgatar este prêmio aqui na Transamérica. participaram comigo neste fim de semana no Fronte Transamérica: Jorge Pegoraro, Márcio Barreto, Alessandro Cunhaschi, Luciana Lausini. Equipe Transamérica também com Sidney Busanello, Anderson Antero, Rita Araújo e Antônio Carlos Oliveira. O programa Fronte volta no próximo sábado às 10 da manhã. E não perca amanhã, nesta mesma faixa de horário, o programa Histórias e Memórias com Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Amanhã entrevistando Felipe Gonzalez, ex-secretário de Turismo, ex-presidente do Contur, empresário aqui da cidade, que estará amanhã no Histórias e Memórias. Eu volto no próximo sábado. Um bom fim de semana para você. Transamérica, sua rádio onde você estiver. Você acabou de ouvir Fronte. Voltamos no próximo sábado.